Sente sua crônica, o sangue que não estanca. Hemorragia compulsória, soro, sono. Eu vi a paz respirando só por aparelho. A esperança agonizando, ligada num dreno. Deixaram o amor morrer no corredor. Não tinha leito, preferiram socorrer os bancos pra salvar o dinheiro. Dona Maria não tinha convênio, não atenderam. O médico tava de folga, quem deu plantão foi coveiro. Dá desespero de ver o jeito que meu povo morre. Tentando salvar os móveis da enchente com leptospirose. Caminhando debaixo do sol, 20 quilômetros, com a lata na cabeça, atrás de um poço artesiano. Assim que nascem os monstros, nos confronto gravata versus fuzil. Favela, Alphaville, Cabu, Beverly Hills. Quem não viu, deitado em alguma calçada nojenta. O filho da pátria, criado igual placenta. Sofre, povo, sofre, sofre, sofre. Mas só que a fé no rio é forte. A vida insiste, vence a morte. Cê que pede, também dá pra se acabar. Destruição, self-service, fartura na mão dos moleque. Pedra, maconha, agora pergunta se ele sabe o que é picanha. Nem sonho, até sonho, se impressiona com as luzes de neon. Derrete com os olhos do freezer da Kibon. Pede esmola na porta do supermercado Champion. Garoto propaganda da miséria, não da Johnson. Nutrido de revolta e ódio, sem Neston. Agasalhado pela indiferença dos boys de Triton. Eu também, sangue bom, já fiquei quantas vezes hipnotizado em frente à vitrine da World Tennis. Sonhando com Nike, Reebok te adora. Me diz qual pivete não quer ter um boot da hora. Usa grife famosa, mas logo eu caí na real. Logo eu caí na real. Ô tio, quanto tá esse tênis aí, ó? 10 de bolinha azul. Esse é R$600. Você tem quanto pra comprar um tênis aí? Eu tenho R$55. Pô, garoto, esse dinheiro não dá pra comprar nada. Um tênis desse mais básico é R$150. Mas é muito caro. É nada, você pode comprar na prestação, tá é diário, com cartão. Real? Ah, se for assim, então só de banquinha mesmo. Sofre, povo, sofre, sofre, sofre. Mas só que a fé no rito é forte. A vida insiste, vence a morte. Periferia não quer mais sofrer. Pede paz, Deus é mais, Deus é mais. Sorrir, viver, lutar, vencer. É só ter fé em Deus. A guerra tá louca, tá mó Babilônia. Mas só que o guerreiro já vou trim-trim, se eu não me agilizar, ninguém vai correr por mim. Não vou perder minha fé, tô pro que der e vier. Seja o que o justo quiser, símbolo se trazer exé. Quem é, quem não é, tenta ser o tempo inteiro. Mas só que o lance não é ser mais nem menos, é ser você mesmo. Sofre, povo, sofre, sofre, sofre. Mas só que o fé no rito é forte. A vida insiste, vence a morte. Periferia não quer mais sofrer. Pede paz, Deus é mais, Deus é mais. Sofre, povo, sofre, sofre, sofre. Mas só que a fé no rito é forte. A vida insiste, vence a morte. Vai chegar na frente quem correr atrás. Só vai ganhar a guerra quem se armar de paz. Porque o ódio mata sempre, ó. Só que o amor não morre nunca. Inquérito Pop Black. É nóis.